SPTV. Presos três homens acusados de envolvimento no tráfico de drogas na favela Santa Cruz, em São José dos Campos. Devo contas a Deus, minha sentença paguei. Pensei que iria ser fácil, mas de que jeito acabei? A casa caiu quando todo mundo estava dentro. Eu fiquei de fora, fácil, mas de que jeito acabei? Só assisti me vendo. A casa caiu quando todo mundo estava dentro. Eu fiquei de fora. Só assistindo e vendo. De pipoco em pipoco, vida transtornada. Daqui pra frente assim, mano, tudo ou nada. Queima de arquivo, ano 94, eu quero o trono da área. Eu sei o que faço, quem fala demais me deixa bolado. Pra mim apenas mais um, de zóio virado. Ladrão de barraco, ladrão de varal. O poder agora é meu, sei quem vai passar mal. Pessoas chegando na madrugada, que interessante. O reinado agora é meu, isso não havia antes. Deve ter ido ao baile neste fim de semana. Sai com a rapaziada, tomar umas bramas. São 15 para as 4, sossegou de vez. Minha conversa interrompida por freguês. Com a lata na mão, eu nem preciso falar. O que o indivíduo a essa hora, mano, veio buscar. Parada servida, conquista freguês. É o resultado no final de cada mês. Meu território, minha área demarcadas por vapor e bocas espalhadas. Aqueles caras armados socando a paisana. Mas tudo bem, estão atrás de grana. Tenho dinheiro, eu tô em casa, não quero ser um réu. Dinheiro na mão, corrupção, aluno céu. Será sempre assim, eu que sou o errado. E pra quem rodou, só Deus é advogado. Será que vale a pena pra quem tá dentro e não sai? Pois tá ligado, mano, que um dia a casa cai. A casa caiu quando todo mundo só devo estava a Deus. Minha sentença paguei. Eu pensei que iria ser fácil, mas de que jeito acabei? Só assistindo e vendo. A casa caiu quando todo mundo estava dentro. Eu pensei que iria ser fácil, mas de que jeito acabei? Só assistindo e vendo. A casa caiu quando todo mundo estava dentro. Eu fiquei de fora, só assistindo e vendo. A casa caiu quando todo mundo estava dentro. Eu fiquei de fora, só assistindo e vendo. Fazer correria pra quem tá lá dentro é a única prova, mano, que não esquecemos. Que mais do que nunca eu preciso de todos e de tudo. Chamar os manos na vaquinha pra mandar um jumbo. E pra aqueles que tancaram todos eles lá dentro, são futuros cabana na lista e vai vendo. Tiro, chama a polícia, é melhor estrangular. No porta-mala mais um pra despachar. Não posso arriscar em perder o meu trono. Posso não estar perto, mas ainda eu sou o dono. Papagaio vem do X, mandando lembrança. Porrada de lágrima cheia de esperança. De estar na rua novamente afinal. Tentando a vida nova, tudo bem normal. Mas pra ex-presidente a sociedade fecha as portas. Já que eu tô fudido no meu mundo, estou de volta. Tiros, drogas, cheio de inimigos. É hora de acerto com meus falsos amigos. Quem é rei perde a coroa, do trono não sai. Mas o dia que der mole, mano, a casa cai. A casa caiu quando todo mundo estava dentro. Eu fiquei de fora, só assistindo e vendo. A casa caiu quando todo mundo estava dentro. Eu fiquei de fora, só assistindo e vendo. Seu maior erro, polícia no acordo. Confie em polícia, eu não sou louco. Quanto mais ganha, ainda acha um pouco. Mais pilantragem, caguetagem pra quem sabe. Fudendo os manos, lupando atrás das graças. Pra que serve o dinheiro que foi dado afinal? Se não quer acordo, tudo bem normal. Como eu disse uma vez, eu sei o que faço. Se a casa cai, é para os dois lados. Coisa que não admito, espancar os moradores. Para entregar onde estou escondido hoje. segura a bronca, mano, faça sua correria. Quem não sabe o que faz, um dia chega o dia de estar no chão deitado, perfurado. Pois quem é finado precisa de advogado. Não quero matar ninguém, mas às vezes sou obrigado. Quem vive no meu mundo sabe como é. O sangue está no estômago, aperta, né? É. Pra tu vazio, não quero que meu filho veja. Pensa ser marginal, se tiver fogo na minha vida é essa e será sempre assim. Mas pra tudo nesse mundo, mano, tem um fim. Eu já passei por tudo, minha casa só cai. Uma cova com meu nome dizendo aqui, Jaiz. A casa caiu quando todo mundo estava dentro. Eu fiquei de fora, só assisti e vendo. A casa caiu quando todo mundo